Cast está começando mais um querido sensacional Caramba Cast, começando mais um querido caramba aqui. Vamos apresentar a galera que está conosco hoje. Sim. Por favor, Tute, se apresenta pra galera. E aí, galera, tudo bom? Eu não vou cansar de perguntar, mas pelo menos essa quinta-feira teve um diferencial, porque a gente locutou e eu perguntei tudo bom e as pessoas responderam. Tempo real. Isso. Meio que narramos na rádio e as pessoas ouviram e até que enfim elas responderam em tempo real. Porra, primeira vez que eu recebo uma resposta já tem mais de um ano de caramba. Isso. E vamos apresentar mais outra galera que está conosco. Brinks, tipo excluiu tudo assim, tipo, é separado dos outros. Mas enfim, apresentar também Rafa aqui conosco. E aí, galera? Mais um cast super animado aí e tenso. Então é isso aí, galera. Escutem esse cast até o final, por favor. Eu gosto muito de vocês. É isso aí, é nóis. Isso. Matheus também conosco. Opa, é isso aí, mais um caramba. Um tema bem legal e. É isso aí. Temos aqui uma animação 100% com o Matheus. Tá tarde, tá todo mundo com sono, tá sensacional o negócio, mas enfim. E também, Gegel aqui conosco. E aí, gente, só pra constar, ó, todas as informações que vocês ouviram nesse cast são completamente fictícias, tá bom? Tá, é mentira, não são fictícias, mas é porque pode ter alguma coisa que pode trollar a gente. Isso, mas vamos, galera devidamente apresentada, vamos para os nossos comentários. Primeiro comentário. O primeiro comentário é do Will John, e ele falou meio que já continuando muitas coisas que a gente já falou, e falou: e quando você vai dar aquela mijada e de repente o mijo sai dividido? Você mija no chão, na tampa da privada e até mesmo no seu pé. Aí é a maldita bifurcação urinal. Velho, lavar pra isso é uma parada muito inexistente. Você vai sujar de novo depois, velho. Mas se você for pensar assim... Véi, vou falar uma coisa pra vocês aqui, pras mulheres. Por que que os homens têm que abaixar a tampa e vocês não podem levantar? De novo. Chupa. Isso, Rafa. De novo. Porra, estamos tendo aqui um revival do homem. Revival duplo, né? Tipo, porque já é a terceira vez, desde o cast de mulheres lá contra homens, ainda tá nesse assunto. Vai, vamos esquecer a privada, vamos esquecer mijo, por favor. Esquece o banheiro, Rafa, esquece. Porra, todo mundo fala demais eu já estou ficando pissed off, pra quem entende inglês e tal, sacou? Mijo, piso. Nossa, pissed off, tá bom. Próximo. Eu okay. Sou fast shit, velho. Ok, então, ele falou: não sei se é só comigo, mas já aconteceu muitas vezes. Também aconteceu muito de vestir roupas ao contrário, sério. Parabéns, cara, você não é o único que veste roupas ao contrário. No meu caso, eu colocava roupas ao contrário por opção, quando eu estudava no ensino fundamental, isso há 30 anos atrás. Ah, caralho, entendeu? E com aquela etiquetona do lado de fora, sensacional. E então. Não, calma aí. O mais legal é que eu me achava cult, sabe? Tipo, porra, eu tô foda, tô abalando porque eu sou diferente e tô usando a blusa ao contrário. Nossa, tá que nem o Tute querendo andar pra trás, velho. por que as pessoas não podem nascer andando pra trás, velho? Por que as pessoas não aprendem a andar pra trás, cara? Por que não, Tute? Fica essa pergunta pra vocês, comentem. Isso. E o outro comentário aí também? Tem também o comentário do Fernando. E ele disse o seguinte: outro herói que eu acho muito legal, mas ele não deve ser muito conhecido, é o herói de Fable. Ele tá comentando do cast sobre os heróis de games. É, ele não tem um nome, mas no jogo as pessoas te chamam pelo título que você compra. Mas o legal é que você pode ser um herói do bem ou do mal. Herói do mal. Um vulgo anti-herói. É, tipo, que nem vilão. as antifadas, né, dos padrinhos mágicos. É, o anticosmo, que é inteligente. Muito foda, né, cara? Né? É, mas outro negócio que é legal é a história do jogo onde você é um menino que perde a família no ataque à sua aldeia e depois é levado pra uma guilda de heróis, onde ele treina por anos. Porra, não, que história maneira. Que é isso? Né? Percy Jackson? Não, velho, isso é Fable, velho. É, ele não tá usando hipérbole, tipo, você entra na guilda como criança e sai como um adolescente. E depois você sai por aí pra fazer o que você quiser, como nada herói. Nada mais justo do que entrar como criança e sair como adolescente. É, estranho seria se você entrasse como criança. Nada mais justo como entrar e sair, né, velho? Nada mais justo como é. Nada mais justo do que ser uma criança. Isso. Agora... Galera, não se esqueça então de mandar os comentários. Clica aí, comente sobre o cast aí. Tranquilo? Isso, galera. E hoje, que dia hoje? Estamos gravando o cast na sexta-feira. Para eu editar no sábado e colocar no domingo para você. Que sensacional isso. Ou seja, hoje é dia 9/9/2011. Dia que sai o quê, galera? Deixa eu ver se vocês lembram. Isso mesmo, a promoção da Game Company. Isso. Então, estamos aqui acompanhando até agora. Não saiu o resultado da promoção da Game Company. Você vai estar aí o Twitter aqui embaixo. Você clica lá, vê o que aconteceu. Porque até agora ainda não saiu a promoção lá. Mas eu acho que está prestes a sair. E clique aí então no Twitter e fique por dentro então do que aconteceu. Qualquer coisa eu vou retweetar o que eles falaram aí, quem ganhou e tudo mais, que é a promoção do PSP da Game Company. Tranquilo? Então é isso daí. Vamos para o nosso cast de hoje, que é com o tema. Qual o tema? O tema é fudeu. Isso, aquela situação tensa que acontece, que você literalmente diz essa palavra. Sim. Mas então, a galera que está conosco hoje, que vai iniciar o cast sobre esse tema tão peculiar, já dizia o Rafa aqui no cast, Tute, inicia o cast. Porra, fudeu, cara. É tipo essa situação. Porra, fudeu mesmo, porque... Fudeu, porque eu tento pensar em alguma coisa que eu falei fudeu. Deixa eu pensar, cara, numa parada que eu falei que fudeu mesmo, cara, mas que puta que... Foi uma vez que eu tava com os amigos, a gente viu na... Cara, internet é o cantinho do mal. Que a gente viu num site, jeitos de irritar as pessoas. Aí a gente saiu na rua, fez outras paradas, tipo... Supermercado, a gente... Quando falava no megafone, eu me jogava no chão e falava... Os vozes voltaram, não sei o que lá. Aí, tipo, o nego ficava me olhando com uma cara estranha e tal. Mas isso é normal. Até que a gente saiu com uma caneta na mão e tal. E tava andando assim, saiu com a caneta. Aí sempre que a gente passava do lado de alguém, a gente largava a caneta. Na esperança da pessoa falar, ei, a caneta caiu. Só que ninguém fez isso. Até que teve uma hora que a gente, andando assim, passou do lado do cara, largou a caneta. A gente foi andando. Aí o cara foi, chamou a gente e falou assim, a caneta caiu. Aí o moleque foi e falou assim, e aí a intenção da brincadeira era essa, né? Tipo, o moleque virou e falou assim, ô, para disso, a caneta é minha, meu irmão. Pro cara ficar puto. Só que o cara não ficou putinho, tipo, ah, haha, você é muito engraçado. O cara começou a gritar com a gente, velho, tacou a caneta na gente, começou a falar, o caceta que a caneta é tua, filha da puta, começou a gritar com a gente. Moleque, eu nunca fiquei com tanto medo de um estranho na rua, cara. Pra você ver como as pessoas que parecem ser normais conseguem ser capazes de fazer você fechar o cu de medo. Olha, é normal, agora... cara, eu sempre me considerei normal, saca? Mas quando eu era criança eu fazia tantas coisas que não são consideradas pela sociedade coisas normais. Tipo, teve uma vez aí. Tipo, droga. Que eu tava. Né? É. Isso aqui é pra quem. Não, é... tipo, quando eu era pequeno, velho. Eu apanhei muito quando eu era pequeno, saca? Tipo, só você? Sim. Não, tipo, eu e meu irmão. Tipo, pra você ver, velho. As coisas que eu a gente fazia. Eu apanho até hoje. As coisas que a gente fazia. Eu vou contar, tipo, a mais tensa e a mais engraçada. A mais engraçada foi. Quando era muito pequeno, eu devia ter uns 4 ou 5 anos. E eu e meu irmão, a gente era, tipo, filho da puta, saca? Só que minha mãe não era puta. Mas vocês entenderam o que quer dizer filho da puta, né? Ou não? Sim, sim. E aí, velho, a gente era tão filho da puta que a minha mãe amarrava a gente na cintura com um elástico, sabe? Caralho! Isso aí. Porque se ela não prendesse a gente, velho, a gente corria e sumia pelos lugares. Era todo. Né, era assim. Era rotina. A gente saía de casa, ia no mercado, shopping, qualquer coisa assim. E aí, tipo, 10, 15 minutos depois, tava lá no anúncio, assim, saca? Por favor, senhora Jo, seu filho está aqui chorando, não sei o que, sabe? Então, por favor, Kaique, Gergel, sua mãe está desesperada esperando vocês aqui no balcão de atendimento. Era tipo isso, saca? Aí, tipo, a parte engraçada é que ela colocava elástico na gente. E aí ela saía pelos lugares assim, e a gente saía desinvestado. Aí vocês ficavam ligados, entendeu? A gente saía desinvestado, e aí, tipo, a gente sacaneava as pessoas, saca? A gente esticava assim, esticava o elástico para as pessoas caírem e capotarem no chão, saca? Que isso, velho? A gente era muito sua mãe não tinha demônios, ela criava demônios. E aí, tipo, a parte tensa, velho, quando eu cheguei e falei, fudeu, velho. Foi um dia que eu fui matar aula, acho que pela primeira vez na minha vida. Eu estava na quinta série, lá no 4. E aí eu decidi sair mais cedo, saca? Matei a aula. E aí eu tinha 5 conto, velho. Eu tava muito rico. Porque naquela época... Tava cheio da grana. Caralho, eu tava muito rico, velho. E na época tinha aquelas máquinas de fliperama numa rua abaixo da escola... Que a ficha pra você jogar era 10 centavos. Caralho! Eu tinha 5 reais. Isso dava pra você jogar, tipo, uns 20 dias seguidos. Exato, e foi o que eu fiz, velho. Tipo, não... Tá, porra! Eu gastei 5 reais de ficha de fliperama, saca? E aí eu fiquei lá, jogando, das 9 horas da manhã até umas 3 da tarde, assim. Tá, tá, jogando, jogando, jogando, jogando. Como e aí, passava tipo... e olhava assim, caralho, esse moleque não tem futuro. Vai virar gari. Aí, tipo, aí minha mãe desesperada, saca? Eu não sabia. Ela me contando depois. E aí eu olhava sempre lá pra fora e eu via se passava um carro. E aí minha mãe de repente brotou lá, saca? Do nada. Gritando, você quer fazer eu ficar louco? Olha aqui, eu chorando desesperado, suando aqui. Entra dentro desse carro agora, não sei o quê. E aí, tipo, eu entrei no carro e tal. E aí, ela me levou pra casa gritando, gritando. E aí, chegou em casa, velho. Tipo, eu morri. Foi aquela sua. Eu, tipo, fudeu, velho. Eu tô fudido, velho. Eu vou morrer, velho. Ela pegou o cinto, velho. Pegou e me deu 50 lapadas no meu ralo. Caralho. É uma por cada ficha, fela da puta. Liga, pai. A parte boa, velho, desse acontecimento foi porque eu aprendi a jogar, saca? Porque eu não sabia jogar, eu sempre via nego jogando e me falava, pô, velho, eu quero jogar bem que nem esse cara. E eu aprendi a jogar. Graças a Deus, né? É, ainda bem. Né? Se você não gastasse 7 horas jogando direto sem parar e não aprendesse, você é um escroto. Lixo. Foi de que horas até que horas? Foi das 9 até umas 3, velho. É, agora o negócio de matar aula também sempre me deixava muito tenso, saca? Porque eu sempre fui medroso pra caralho, saca? Situação de fudeu. Mas no colégio eu tive várias situações de fudeu, saca? Tipo, briguei na escola uma vez, levei uma suspensão, tá ligado? E o moleque tava lá, era um moleque que mó tirava onda com todo mundo. Eu falei, porra nenhuma, velho. Aliás, hoje esse menino é meu amigo, viu, galera? Ele é. A gente joga futebol direto, é muito legal. Mas na época, eu odiava ele. E achava que ele tirava onda com todo mundo, que ele era muito paia, e eu tive vontade extrema de bater nele. E a oportunidade que eu tive de bater nele, velho, eu fui lá e dei uma voadora nele, velho. Porra, tipo, tu também não economiza, né, filha que da... Que isso? Tomar, Lindomar, lá... Primeira oportunidade que eu tiver de bater naquele menino, eu vou dar uma voadora brasileiro. Na orelha dele. É, o Sub-Zero brasileiro, eu era o Sub-Zero do colégio, tá ligado? Dei aquela voadora... Aí, tipo, pá... Aí... Eu pensei assim, ó, se ele chegar pra professora e falar, ele me bateu, eu falo, mentira! Mas quando eu dei a voadora, eu estava completando a voadora, eu olhei pro lado e a professora estava... Fudeu! Aí eu falei, eu já fiz cara de choro, e a moleque rasgou, assim, o joelho, assim, saca a calça, assim, e aí eu pensei que ele ia falar, eu vou ligar pra polícia, te prendeu, o camburão vai vir aqui, um lança-chamas... Pô, era medrosão, velho. Que era novo, né, velho? Era muito medroso. Aí a professora falou bem assim: vocês dois pra direção agora, hein? Aí eu sei, porra, me desculpa, cara. Me desculpa, cara, eu não queria te bater, velho. Tipo, aquelas paradas. Aí eu só fiquei pensando: caralho, minha mãe, velho. Minha mãe vai me bater, minha mãe vai me lascar, velho. Eu tô. Caralho, fudeu. Fudeu, velho. Aí eu, professora, você vai me dar uma suspensão, professor? Você vai me dar uma suspensão? Ela, eu não sei. A direção vai fazer alguma coisa pra você. Tá bom, aí eu falei, Roger, desculpa, cara, por favor. Ele, não, eu te desculpo, só quero que você pague uma calça nova pra mim. Caralho. E eu pago, mas não fala nada pra minha mãe, sério. Cagaceiro, de quantos anos? Aí, na quinta série. Aí, beleza, velho. Cheguei lá na direção, a diretora falou bem assim, ó. Diretora não, os coordenadores lá. Suspensão pra quem bateu, advertência pra quem apanhou. E provocou. Aí eu, tipo, meu mundo, tipo, desabou. Só que eu falei, não, meu Deus. Aí quando eu saí lá do colégio, tipo, espião, tá ligado? E a minha mãe ia buscar todos os dias. Eu saí espião, tá ligado? fugindo da mãe do moleque. Falei, se vier um pedaço de chinela da mulher aqui voando, velho, eu já tô preparado. Aí, velho, a mãe do moleque estacionou o carro do meu lado, velho! Tá, porra! Cara, nem de papo essa porra. É, a mãe do moleque estacionou o carro do lado do carro da minha mãe, velho. E eu, puta, fudeu! E eu falei, oi, mãe, te amo, vamos embora agora! Tipo, vai! Bota sim, mãe, bota sim. Mãe, não olha pro lado, Tipo, velho, tinha muito grilado. E a mãe da minha mãe conhecia a mãe do moleque, velho. E aí a mãe do moleque ficou me olhando assim, o Roger tava chorando, apontando pra mim. E aí a mãe do moleque ficou olhando pra minha mãe, tipo, não entendeu nada e foi embora. Chegando em casa, aí, tipo, eu já tava grilado. Eu falei, como eu vou contar pra minha mãe que eu bati no Roger, né, velho? Aí, velho, minha mãe era diretora, velho, da Associação de Pais e Mestres. Tá, tipo, na escola, saca? Ela era que responsável por tudo, saca? Pela APM da escola. Véi. A diretora já tinha ligado pra minha mãe, já sabia de tudo. Só que a minha diretora, como era minha amiga lá também, ela soube da situação, como é que, tipo, provocou lá e, tipo, ele xingou minha mãe, na verdade, saca? Ele tinha xingado lá minha mãe lá e tal, não sei o quê. Aí, tipo, eu fiquei com um nervosinho ofendidinho por causa da mamãe e fui lá batendo bicho, né? E aí, tipo, todo mundo falou que não, tipo, nada a ver. Aí eu levei suspensão de 3 dias, todo mundo sabia que eu tinha suspensão de 3 dias e tal. Mas foi mítico depois. Aí eu fui lá e não consegui falar nada, só consegui chorar, né, pra minha mãe. Porque eu fiquei de medo. Eu falei, mãe, eu bati no menino na tela, eu fiz 3 dias. É chorar tensamente, minha mãe. Relaxa, Rafa, eu já sei de tudo. Eu, mãe, eu não quero bater nele mais, não. Não queria bater nele, mãe. Desculpa, não sei o quê. Mãe, é porque eu só queria te defender, não sei o quê. Eu comecei a chorar e minha mãe começou a rir da minha cara, velho. E fala, você é mongol, velho. Aí o meu pai chegou, fui lá e tava chorando. Meu pai, o que foi? Minha mãe contou lá. Tá, deixei até aí porque brigou lá na escola, não sei o que. Meu pai, ô, relaxa, velho. Relaxa isso aí, não sei o que. Aí. E eu comecei a chorar, velho. Aí no outro dia eu cheguei que nem um fuck ela na escola lá. E de repente eu cheguei na sala e todo mundo, você não tinha tomado suspensão de 3 dias? Eu, fuck yeah, mas eu tenho esse mesmo. Pois é, velho. Mas nessa situação, quando eu olhei, minha mãe, velho, tava do lado. Eu falei, fudeu, velho. Na hora que estacionou o carro um do lado do outro, eu falei, meu Deus, velho, fudeu. Porque tudo já tinha começado a fuder lá no começo, né, velho? Quando eu chutei o moleque, a professora viu, velho. Viu tudo, velho. Não tinha nem como eu mentir. O negócio que eu nunca entendi da suspensão é que você faz a merda, você vai ficar 3 dias fora do colégio. Tipo, porra, é bônus, é, que você ganha? Tipo, eles te agradecem, olha, vai embora da casa, fica 3 dias descansando lá. Você... Obrigado. Parabéns, por bater nele, ninguém aguentava. Mas suspensão, por exemplo, se eles se suspendem no dia de prova, você não pode refazer prova, não pode refazer trabalho, não pode fazer nada, tá suspenso, cara. Aí você fode, perde nota, perde alguma coisa. Ah, mas dia de prova... Desde quando isso é ruim? Não, cara, é por causa que... É porque é fácil passar, velho. Por isso que é de boa. Mas agora... Se a média fosse 7, eu queria ver se vocês iam perder um dever nessa porra. Véi, a média de colégio público nem 5 não é, véi. É 4,75, puta, é redonda. Que pariu, caralho. É 4,75 que o computador é redonda. Exatamente, velho. Você não precisa. Você pode perder vários trabalhos. Se sua média for 7, você perde um trabalho valendo 2. Você precisa tirar praticamente nota máxima. Se você falta no dia de um trabalho valendo 2, você precisa tirar nota máxima. Depois. Faculdade é tenso, maluco. Faculdade muda a sua vida. Faculdade mostra que você sempre foi um bosta na sua vida. Sério, por isso, crianças, não façam faculdade. Eu tô fazendo faculdade, cara. Sério por mesmo. Isso todo mundo que tá escutando, caramba, não façam faculdade. Larguem a escola enquanto ainda é tempo. Use drogas. Use drogas. Não usem drogas, tá, gente? É mentira, eles estão brincando com vocês, não façam isso. É, caso tenha alguém influenciável ouvindo a gente, por favor. A gente zoa também. Obrigado. Já falando desse negócio de colégio e tudo mais, essas brincadeiras, e quando você é criança... Cara, aconteceu uma vez comigo, tipo, de eu ficar brincando, essas brincadeiras... Brincadeira de porradinha, uma coisa sensacional no colégio. Adoro, moleque. Saudade desses tempos. Isso, estava eu lá brincando de dar rasteira nos meus amigos. Sensacional. Chegou um dos meus melhores amigos... Eu dei uma banda... Não, tipo, antes vinha passando pessoas, eu dava banda, ela caía no chão, começava lá, a gente brigava e tudo mais. Aquela... Começava a ter convulsões, a gente ria. Até que estava indo tudo bem. A pessoa caía, me xingava, a gente brigava, brincando, que aquelas brincadeiras de brigar. Mas tudo bem até aí. Até que chegou o meu melhor amigo, eu dei uma banda nele, ele caiu no chão e quebrou o braço. Caralho, cara, fudeu. O que que eu pensei? Fudeu. Tchau, começou a corte que nem aquela galinha sem cabeça. Não, tipo, você chega assim, você dá um bandão, o cara cai no chão e quebrou o braço, você... Fudeu! Véi, o que você vai explicar, velho? Como foi que aconteceu isso, velho? Tipo, não tem nem como você falar, não. Eu tava puto com ele. Não, eu tava brincando de derrubar as pessoas. E eu fui brincar de derrubar ele, ele quebrou o braço. Que brincadeira zona. Brincadeiras saudáveis na infância, cara. Porra, esse fudeu aí do Jaider me lembrou um fudeu que eu tive há muito tempo atrás na escola também. Porque eu sempre fui uma negação no futebol. A única coisa que eu jogava era passou, levou. Sabe aquele jogo que você não podia levar uma sainha, porque senão te batia? Pois é. É passar a paradinha debaixo das suas pernas e você tomava porrada. Exatamente. Eu conheço aí uma... isso como estupro, mas prossiga. Que? Passa a parada debaixo das suas pernas e tu ainda toma porrada. Ah. Porra. Estupro, essa é boa. Se a gente traumatizado é outra coisa. Rio de Janeiro, meus amigos, sejam bem-vindos. Anda aqui depois das 10 da noite sozinho na rua pra você ver o que é que a pastor levou. Vamos brincar de pastor levou no Rio de Janeiro, né, velho? Porra, ainda mais com o PP, fudeu, meu irmão. Não tô saindo de casa, não. Enfim, aí uma vez eu tava tipo. Porque as pessoas jogavam, só que era com a perna cruzada, pra não passar a bola mesmo. Só que uma vez eu não sei como nem porquê, a bola passou debaixo das minhas pernas. E os dois pontos onde a gente tinha que pegar pra parar de apanhar eram nos extremos da quadra. E eu tava exatamente no meio. Fudeu. Aí eu saí correndo. Tipo, tinha um moleque da minha sala que tipo, o bicho era magrelo e corria escrotamente. Aí ele começou a correr, tipo, lado a lado comigo. Aí quando eu vi o pé do moleque subindo assim pra sair na minha cara. Aí que eu pensei mesmo. Aí você fez Anderson Silva, segurou o pé dele e deu um murro na boca. Pá! Não, tipo, o pé dele já tava alto, tipo, ia bater na minha cara. Aí eu dei um tapa no pé dele. Desceu e eu saí correndo. Caralho, reflexo de aço, é. Corra, Forrest, então, corra! O pé dele tava subindo, aí eu, tipo, empurrei o pé dele e saí correndo. Moleque, nego não economiza na porrada nessa hora, não, cara. Nossa, véio, passou, papai. Levou. As vezes que eu mais apanhei na minha vida foi no passou, levou. Sério? E apanhei dos meus amigos. Velho, você lembra daquelas vezes de pateta, de brincar de pateta, de essas paradinhas? Não. A parada assim, ó, pateta. Pateta era brincadeira assim, ó. Qualquer palavra que você falasse com P, você tomava porrada. Até você falar pateta. Às vezes você esquecia da porra da parada e falava bem assim, ó. Pô, mano, de repente chegava a galera. Pá, pá, pá, pá! E você. Eu lembro de associar, tipo, outras paradas. Isso, cara. É, caralho. Associação isso era também. Muito louco. Só que na minha época, pateta era que não podia falar palavrão. Na minha época, não podia falar palavrão, era verdurinha, velho. Não, na minha tudo época... Tudo a ver, né? É, tipo, pois é. Tudo a ver, né? Tinha também uma parada muito louca que era chamada de assento. Tipo, se você sentasse, se você chegava, ia no banheiro, sei lá, voltava e sentava, tinha que falar assento. Senão qualquer nego chegava lá, subia, saía da cadeira e pá! Até você falar assento. Que isso? O que eu conheci era melhor. Esse, em vez de falar assento, tinha que falar peidei. Cara, era muito isso bom. Isso que é bullying, maluco. Caralho, o nego sentava, aí geral começava a bater nele ali. Peidei. Falava, peidei! Peidei! Porra, peidei, tá bom? Aí, tipo, as meninas chegavam e olhavam pra você, tipo... É, tá ligado? Quem não entendia ficava mó de poker face, tipo, caralho, que tipo... Peidei, tá feliz agora? Tipo... Peidei, já falei que peidei, porra, para! Entendeu? Que, porra, e tinha garota que brincava, cara, o que era muito bom também. Porra, a garota gritava peidei no meio da aula. Cara, era muito engraçado. Porra, mais um fudeu que eu lembro, que porra, fudeu, moleque... Tava brincando de subir, de dar uma de Jack Chan, tá ligado? Subir na parede andando. Uhum. Porra, e tipo, isso antes de começar a aula. Aí tá, subindo lá, pá, pá, pá, três passos, caralho. Esse cara, tá, três passos de novo. Nunca conseguia passar dos três passos. Traumatismo, caralho. Tá, não, beleza. Aí teve uma hora que, caralho, sério, tá ligado? Isso não foi um fudeu, na verdade. Foi um tipo, escapei do fudeu por 2 segundos. Uhum, mas você falou no momento, fudeu. Eu olhei, eu vi a professora de longe, eu, caraca, melhor eu entrar na sala antes que dê merda. Eu entrei assim, sentei, fiquei quietinho. Aí a professora foi, começou a bagaçar pra todo mundo, nesse cara. Entrou e falou assim, tá vendo? Só o Hilton que tá quietinho aqui. Caralho. Caraca, eu fiquei tipo, moleque, fuck yeah. Feel like a ninja. Caralho, cara. Depois. E foda que nego não me dedou, cara. Teve nego que ainda tentou falar, mas o professor tava tão puto que não ouviu, então dei muito bem. Ah, teve uma vez de fudeu também. Eu era a peste da. Nossa, os professores me odiavam. Os únicos professores que gostavam de mim, véi. Não eram nenhum, brincadeira. O único professor que gostava de mim eram três professores. Era a Eliane, a Roseni e o Gubbio, que eram os professores queridões da do colégio lá, do ensino médio. A porta ficou presa lá, véi. Foi eu e um colega meu, o Rafael, querer dar uma de herói, tá ligado? Fazer um... Uou, é nóis, moleque. Vamos pegar essa porta aqui, arrombar e salvar todos os alunos da sala. E pegar as vadias. E pegar as vadias. Aí... Velho, dei um... Eu e ele, deu uma ombrada na porta, acertou o professor do outro lado. O professor tava tentando abrir, velho. E o bicho saiu... Não sei o nome do cara, eu não tinha aula com ele. O professor saiu transtornado, bicho. Ele saiu tipo... Não, tô tranquilo, tá tudo bem. Não, saiu putaço, é. E saiu falando, não vai entrar na minha sala, eu vou na direção, vou falar o nome do professor, não vai entrar na minha sala. E eu não era da sala do professor, eu não era da sala dele. E aí eu falei tipo, ah, foda-se. Eu não, nem sou da sua sala mesmo. Aí veio o professor da minha sala e falou, Rafael, bora, tô te levando. Aí eu, fudeu. Aí eu não levei. Aí quando chegou lá, a gente era muito amigo lá da diretora lá e tal. E aí a gente conversou com a diretora e a diretora, não, de boa, não vou dar nada pra vocês não, tranquilamente. Aí a gente, ah, sua não, linda. Só uma pequena muito... expulsão. Não, velho, foi muito engraçado uma vez, tipo, fudeu. Pô, criança é muito, muito mongona. A gente tava jogando futebol lá na educação física. O sinal bateu, a gente continuou jogando intervalo. E aí chegou a outra turma e falou, ah, vamos jogar aí um X1 aí, né? Vamos uma disputa de equipes, beleza, um contra. Tá, a gente continuou jogando. Só que tipo, ficou tipo uns 20 homens lá da sala, lá na porra da quadra. A sala só tinha menina, saca? E aí a Sônia chegou lá e foi lá, velho. E a gente lá, tipo, a gente pendurava a calça jeans, assim, porque a gente ia de calça jeans com um short de jogar futebol por baixo, saca? E aí a gente tirava a calça jeans, pendurava lá no gorro, tá ligado? E ficava só com o short de jogar futebol. E aí, de repente, a gente tava jogando tranquilamente lá, se divertindo, não sei o que, é gol, não sei o que. De repente, chega a Sônia, velho, a diretora. A Sônia chegou lá e falou, terceiro A! E eu, fudeu, eu peguei minha calça jeans e saí correndo. Saí, velho, sinistro. Véi, aí eu sentei lá na classe, lá todo suadão lá, bem assim, aí a professora, a Sônia chegou lá e falou assim, ó. Era o professor Francisco que tava dando aula nesse dia. A aula que eu tava matando pra jogar bola era do professor Francisco. Aí ela falou, Francisco, você dá advertência pra todos os alunos que estavam lá na quadra jogando futebol, ok? E aí o bicho falou bem assim, ok. Aí ela saiu, mas... Uma galera, 20 galeras assim, jogando lá sentado lá, tipo, fudeu, vamos levar de 20 galeras. 20 pessoas. Desculpa. 20 pessoas lá tranquilamente, lá assim, olhando pro professor, fudeu, né, velho? E aí, de repente, ele só respirou, todo mundo silenciou, queria saber o que ele ia falar, e de repente ele falou: se vocês que chegaram aqui na minha sala agora, estavam matando aula, saírem da minha sala, eu não falo nada pra Sônia e não vou dar advertência pra vocês. Aí Oxi! Que porra é essa? Aí a gente olhou assim, um pro outro assim, todo mundo. Isso é pegadinha, é sacanagem. O bicho vai puxar assim uma corda e todo mundo vai cair no chão, tá ligado? Olha o safado. Sorria, olha para a câmera ali, você está na Record. Tá ligado? Tipo, ele vai bater a porta e falar, mentira! Vai bater a porta e falar, Brinks. É, não, eu pensei que era sacanagem, saca? Aí a gente ficou olhando um pro outro aí. Eu fui lá e não aguentei e falei, tá falando sério, professor? Aí ele... Tô. Aí, tipo, eu e o colega meu, né, Rafael, a gente era maior amigão, eu olhei pra ele, assim, ele olhou pra mim, aí, tipo, se tu for, eu vou, tá ligado? Aí ele falou, aí, de repente, o bicho saiu da sala andando. Passou, velho, 10 segundos, parecia uma manada, assim, atrás. Todo mundo correndo. velho, sempre falava dessas coisas, dessa manada, assim. Passava, velho. Aí a gente foi correndo pro corredor, tá ligado? Na hora que a gente olhou no corredor, assim, a Sônia tava lá, e a gente voltou correndo. Eita puta que pariu. É, a gente foi se esconder no banheiro, velho. Ficou lá escondido no banheiro lá um horário inteiro. O horário era duplo, velho. A gente ficou lá no banheiro. Mas tinha no banheiro, hein? Gente, 25 meninos dentro do banheiro. Não, cagando, velho. Cagando, velho. Eu fiquei com um cagaço, velho. Sério. Véi. E cada som, cada respirada é um fudeu. Pô, tem um fudeu, cara, que teve na casa do meu amigo, moleque. Porra. Tava eu e mais um moleque na casa do garoto. Aí a gente foi encher o colchão de ar na sala dele, né? Aí o cara lá enchendo o colchão de ar assim, ele tipo bombeando a parada. Aí eu comecei a sacanear, tipo fazendo, vai, continua, só pra sacanear. Aí eu falei, porra, daqui a pouco vou ter um orgasmo. Quando eu falei isso, tipo, ecoou pela sala, a mãe dele chegou atrás, os dois me olharam pra trás, eu olhei pra trás com uma cara tipo, fudeu. Aí ela meio que fingiu que só chegou depois e falou, se for querer pizza mais tarde. Cara, eu fiquei roxo, porque nem vermelho podia ficar. Não, obrigado. Cara, tanto que eu fui embora de Brasília depois desse dia. Véi, imagina a cara de uma mãe. O moleque mudou de estado. Não, tanto que foi nesse dia que eu descobri que eu ia vir pro Rio. O moleque mudou de estado por causa da vergonha. Não, e tem uma parada que aconteceu, velho, que eu queria mudar de planeta, velho. Eu tava brincando de pique-pega com um amigo meu na rua, saca? Tipo, na época que estavam divulgando aquela parada de faixa de pedestres. Há muitos tempos atrás, muitos anos. Aí eu tava correndo e, tipo, de repente eu dei um sinal, né? Só que eu entrei de uma vez e tava vindo um carro, tipo, um carro novinho, saca? Da época. Deu uma freada brusca, assim, tipo, quase encostou em mim. E atrás dele veio outro carro que deu um beijo na bunda do carro, saca? Tipo, fudeu a traseira do carro. Aí, tipo, olhei bem assim, tchau. Aí saí, saca? Tipo, eu saí, me escondi do lado, tinha uma banca de jornal, eu fiquei olhando de longe, assim, os dois reclamando e brigando, não sei o que. O que você fez aqui, filho da puta? Você não tá vendo, não sei o que? Começaram a xingar, e eu, tipo, ó, caralho, o que que eu fiz? E o Mike é filho da puta. E eu sinto remorsos até hoje, saca? Eu até tenho pesadelos com isso. Deixa eu falar. Mentira, pra vocês, pesadelos com isso. Teve um dia que foi muito tenso, velho. Eu, quando era menor, eu corria muito rápido. Então, Rafa Flash, velho, eu tinha a impressão, velho, que ninguém nunca ia conseguir me alcançar. Aí teve uma vez que tava plantando grama aqui em casa. E aí o meu pai falou, planta essa grama direito, uma parada assim. Eu falei, não vou plantar mais, não! E aí fui lá e joguei a grama assim no chão, tá? Aí eu vi meu pai levantando e eu falei, fudeu. Aí aqui em casa ainda era tipo isso, velho, uns 15, sei lá, não sei se zoeira, 15 não, mas tipo, era uns 10 anos atrás, cara. Sério, uns 10 anos atrás. E aí aqui no condomínio não tinha asfalto ainda, era tipo, era terra, saca? Tipo, estrada de terra, barrão, estrada de terra, saca? Cheio de pedra, eu descalço, velho. Na hora que eu vi meu pai levantando, eu corri até a porta do condomínio, velho. Aí eu tipo, ah, agora eu tô de boa, fui lá com a ninja. Véi, só via sentir a mão do meu pai me puxando assim, ó. E eu. Tipo, você, tipo, eu sou rápido, ninguém nunca vai me alcançar. E quando você chega na porta do condomínio, seu pai já tá lá. Não, véi, foi isso mesmo, véi. Eu não olhei pra trás. Véi, sabe aquela parada? Não olhe pra trás? Foi o que eu fiz, véi. Porque se eu tivesse olhado pra trás, visto meu pai tava correndo atrás de mim. Eu tava. É, porque eu falei, meu pai nunca vai ficar correndo atrás de mim, saca? Pra que meu pai vai correr atrás de mim? Ele vai deixar eu correr, esperar eu correr tranquilamente. Quando você voltar, você se fode. Isso, quando eu voltar, eu vou me foder. É. Mas pra que correr se ele pôde se teletransportar? Não, cara. Aí, tipo, meu pai tava, tipo, um pouco longe, saca? Em relação a mim. Quando eu vi meu pai levantando, eu saí correndo. Tipo, aquela coisa de menino, sai correndo do pai, saca? Aí eu saí correndo assim, tipo, rindo, assim, tipo, ah, nunca vai me pegar, otário. De repente, tipo, pá! Fudeu, na hora que eu senti a mão do meu pai assim me puxando, eu falei, fudeu, velho. Cara, lembrando disso, de, porra, família, moleque. Ano passado teve a parada da guerra aqui no Rio, né? Aí eu tava morando com meu avô, porque eu tava me mudando de Brasília pra cá e tal. Aí meu pai tinha viajado pra Brasília pra resolver umas paradas da casa, tava só eu, meu avô e minha avó em casa. E aí teve a parada da guerra, minha mãe ligou um dia antes e tal, e falou, não, você não vai pro colégio amanhã, você não vai sair de casa. Eu, tá bom. Aí eu fui dormir e tal, mas esqueci de avisar meus avós que eu não ia pro colégio. Aí deu, tipo, porra, 6:30, vem minha avó me acordar, ah, vai lá pro colégio, não sei o que lá. Aí eu tava com muito sono, que eu não me liguei, eu só falei, ah, não, vó, hoje eu não vou pro colégio. E voltei a dormir. Cara, eu só lembro que quando eu acordei com meu vô, porra, escancarando a porta, eu olhei pra ele e falei, fudeu. Caralho, ele começou a gritar comigo que nem um louco, moleque. A sorte que eu tava velho, eu não podia me bater. Virou a cama, né? Como é, cara, que é, Jaida? Como é que tu te brigou com ele? Tu vai pro colégio, né, menino? Porra, se fosse assim, eu ia ficar muito feliz, cara, do jeito. Tá ligado minha voz? Pensa na minha voz. 5 vezes mais enfática, mais tipo, vou fuder com a sua vida se eu tiver puto. Vou fuder com a sua vida se eu tiver puto. Foi tipo... Tá falando o quê? Que agora você é vagabundo, filha da puta? Tá porra. Cara, chegou escancarando a porta. Ele chegou, deu um tapa na sua cara, virou a cama. Cara, ele só não faz isso porque ele não tinha condição física. Porque a vontade que ele teve, agora, velho, podia agora, atacar pela janela. Agora, velho, falar uma coisa pra você. Não tem mais nenhuma situação de fudeu quando você tá no FAP e alguém entra no quarto. Né, Jegão? Ou você escuta algum barulho, tá ligado? Porra, isso lá, não necessariamente. Eu não faço essas coisas. Ou então você tá vendo alguma coisa que não pode. Não, ou então quando você tá dançando funk, aí sua avó chega e acha que você tá escutando música de Deus. Isso. Fudeu, cara. E ela chega e pergunta: isso que é as músicas de Deus, né? Essa. Deus tá longe dessa safadeza sua. Você tá sozinho e tá lá andando pelado pela casa fazendo um pirocóptero lá. Ô, fazer pirocóptero é muito ruim, velho. Não, o mais legal é você tá fazendo pirocóptero, tipo, não tem ninguém na casa, saca? Aí, sei lá, uhul! É, festa do pirocóptero, é aqui que eu giro, maluco. Cara, aí, de repente, você olha pela janela, assim, e aí, tipo, tem o seu vizinho com a janela aberta olhando com poker face, tipo... E aí você fechando a cortina devagarzinho. Sem parar o pirocóptero. Sem parar o pirocóptero. Fecha com o pirocóptero lá. Teve uma vez que eu tava tomando banho sozinho aqui em casa, tá ligado? Aí, escutei um barulho, eu fiquei meio grilado. Aí saí do banheiro, tipo, todo molhadão, encharcadão pra ver o que era, porque eu já falei, sou medroso, né? E aí, tipo, não tinha portão aqui em casa nessa época. Tava colocando, né? E aí a galera batia a palma lá fora, saca? Aí eu fui lá, dei uma olhadinha, a galera passando na rua, eu fudeu, dei um escorregãozão assim, derrapando. Sério, velho. Muito sinistro essa parada, mas... Agora, essa paradinha do pirocóptero, velho, você tá dançando lá tranquilamente, lá fazendo um beatbox, tá, né? Outro fudeu. Aí sua mãe chega e fica te olhando, sei lá, assim, ou você escuta a porta abrir assim, tipo, ô, fudeu, sai correndo, tá ligado? Cara, não, o pior de tudo, quando você, tipo, tá vendo uma parada no computador, e aí alguém te chama, e você deixa a janela aberta. Aí ele fala, não, eu vou lá usar o computador que eu preciso ver o meio mesmo, você, tá bom. Mas no meio desse tá bom, você para e pensa, fudeu. O que eu acabei de falar, meu Deus? Caralho, aí você... Não, calma, espera, deixa eu... Caralho, aí, poxa, rola, é horrível. Rola aquela parada de filme slow motion, né? Não! Tem que dar um puxão no no break, tá ligado? É. Pois é, cara, tem uma vez que eu fui atropelado por uma bis. Tem uma vez que eu fui atropelado por uma bicicleta. Não, tem uma vez que eu fui atropelado, eu tava numa bicicleta e eu fui atropelado por uma bis. Véi, eu tava andando. Pegaram um chocolate e jogaram em você, foi isso? Na Avenida Hélio Prates, saca? E aí eu tava andando tranquilamente, saindo do colégio. Tipo, eu mudei o meu caminho original de voltar pra casa pra pegar o caminho mais longo, saca? Tipo, eu não peguei o caminho da floresta, eu peguei o caminho que é o caminho certo. Falou a Chapeuzinho Vermelho! É, tipo isso, velho. E aí, velho, eu fui atropelado por uma bicicleta, velho, eu tava andando tranquilamente. E não, o mais legal foi que foi bem assim, na hora que eu fui olhar pra trás, velho, pra atravessar, tipo, eu olhei pra trás colocando um pé, tipo, eu andava sempre em cima do meio fio, sabe? Eu sempre curtia fingir que eu era aquele bicho, saca? Tipo, eu andava no meio fio e como eu me sentia? Eu me sentia como aqueles equilibristas que andavam naquelas cordas bambas, saca? E aí, quando eu fui colocar o pé fora, assim, na rua, no asfalto, olhei pra esquerda, né, que eu tava na direita, olhei pra esquerda, vi a bicicleta vindo, pá, capotou em cima de mim, eu capotei em cima dela, minha calça ficou presa na coroa da bicicleta e rasgou tudo, isso manchou de graxa. Tá, pô. Véi, foi tenso, véi, foi um atropelamento tenso. E aí, tipo, eu levantei e comecei a rir. Pedi desculpas, o cara, não, desculpa, isso aqui. Aí, tipo, fui pra casa rindo até rir, velho. Aí você foi pra casa rindo e quando chegou em casa, veio tipo, ah, mas eu atropelado. Não, velho. Agora, falando nesse negócio de, tipo, voltar por caminhos, né, tipo, bancando a Chapeuzinho, teve... Na sétima série, eu voltava pra casa a pé, porque eu tava cansado de voltar com o transporte. Aí, beleza. Aí toda vez eu voltava pra minha casa com uns outros dois amigos meus que moravam perto. Só que, tipo, teve um dia que eles dois faltaram. Aí eu, porra, aí eu tive que descer e ir pela comercial pra ir com outro amigo meu, pra mim não ir pra casa sozinho. Tá, que depois eu ia um pedaço sozinho, mas beleza. Aí tá, a gente saiu da escola, eu, esse amigo meu, que era grande e gordo, e tinha um outro amigo meu grande também. Aí beleza. A gente saiu descendo, tipo, a esquina da escola, aí a gente viu uns caras de longe, dois caras com aquelas caras de bandido. Aí a gente já falou, véi, fudeu. Isso aqui é beleza. Aí a gente foi de boa. Aí a gente chega, tipo, numa esquina, e nessa esquina tinha, tipo, uma construção inacabada há 20 mil anos. Só que era um prédio abandonado há muito tempo. Aí beleza, a gente tava descendo essa esquina, aí tipo, pelo outro lado assim da rua, vem esses dois caras. Aí um para assim, do lado que a gente tá vendo, do lado que a gente tá vindo, quer dizer, e o outro dá a volta e fica do meu lado, que tava na ponta. Aí tipo, a gente para, porque os dois caras estão na frente, né? Aí o que parou do meu lado, tira a arma da cintura e fala, pois é, perdeu os três, passa o celular. E tipo, a arma deve ter ficado a uns 10 centímetros do meu rosto. E eu, fudeu. Foi a vez que eu mais gelei na minha vida, porque até então, tipo, eu sempre ficava me gabando. Porra, nunca fui assaltado. Nunca fui assaltado. Nossa, pode falar disso. Aconteceu comigo também. Naquele dia eu gelei. Esse negócio de mudar caminho vindo do colégio sempre dá merda. Aconteceu comigo. Sempre dá merda, velho. Eu fui e falei, não, hoje eu vou por cima aqui, é um pouquinho longe, mas eu vou com os meus amigos. Pra quê? Isso. Fui descer numa rua paralela à minha casa. E o pior, quando você vê os assaltantes, você, tipo, você fala, fudeu, vou ser assaltado, mas foda-se, tô indo mesmo. Não, não posso mudar o caminho. Aí, tipo, você não tem como voltar e correr, não te leva bala. Aí eu fui andando assim, eu olhei dois caras, assim, só que na minha distância, mais de 40 metros, assim. Eu falei, eu olhei, fudeu. Quando chegou o cara, bora, meu irmão, passa o tênis. Eu fui, tirei o tênis, o cara falou, bora passar meia também. Eu fui, levou minha meia, levou meu tênis, levou minha mochila. Bora, passa a unha do pé agora. É. Uma coisa sensacional isso, mano. Eu nunca fui assaltado. Não, e antes eu falava, ah, eu não fui assaltado. Aí eu fui assaltado. Aí depois, pois ah, é, eu também. Aí eu falei, ah, nunca fui sequestrado. E pasmem, eu já fui sequestrado. Ah, nunca fui estuprado. Eu nunca fui estuprado. Não, eu essa aí, ó. Eu essa nunca mais pense assim, cara. Nunca mais pense que você nunca foi estuprado. Pense, não. Tipo, pô, velho. Eu nunca queria capturar um Pokémon. Eu quero ser estuprado, velho. Eu quero ser estuprado agora. Não, não. Eu não penso isso, não, porque eu já sofri demais. Aí depois que eu fui sequestrado, eu falei, ah, eu nunca vi um acidente de carro. E eu estava no dia dentro de um carro que sofreu um acidente. Com perda total. Cara, minha vida é um fudeu um atrás do outro. É foda. Já até vai escrever um livro. Fudeu. Não, e sim, no dia do sequestro, colocaram a arma no meu pescoço. Aí sim foi a parte que eu gritei, fudeu. Gritou não, porque senão você levava uma bala na cabeça, né? Tipo, eu gritei com a minha mente, fudeu! Gritou internamente. Depois foi rezar, meu filho. Sei lá, véio, se eu passasse por essas situações, acho que fudeu seria a última coisa que passaria pela minha cabeça. Porra, eu só penso, cara, qualquer coisa que eu vejo é fudeu. Qualquer coisa que acontece comigo também, eu já falo fudeu logo, porque fudeu e já era. Não, velho, eu sou otimista. Você pensa, não, cara, o cara não quer me assaltar, ele só quer ter uma boa conversa com uma arma no. Não, velho, eu penso, ah, vou chegar em casa logo pra fuder. Ah. Sacou? Ah, é outra pessoa, vai e pensa, fudeu. Uhum. É. Porra, cara. Teve uma vez que na minha escola era muito tenso, que causava sempre essa situação de fudeu, tá ligado? Tipo, colocaram umas câmeras lá na escola. Pra ver, porque, tipo assim, a educação física é uma gaiola, tá ligado? Tipo assim, porque você percebeu que a escola é uma prisão? Você entra, você não pode mais sair. A não ser que você esteja morrendo. A minha é meio que uma condicional, tá ligado? Só que a prisão é melhor, porque eu já vi uma tirinha falando isso, que a prisão é melhor porque tem 3 refeições por dia. É verdade. É, mas você fica o dia inteiro lá, e né? E a comida é de graça. Ah, beleza. Aí instalaram as câmeras lá. Aí um dia eu falei, ah, nem tô afim de assistir essa aula não, nesse médio. Vou passar aqui, ó. Pra esse lado aqui, onde. Por esse buraco na grade que fizeram pra ir pra educação física. Só que eles tinham colocado, velho, uma câmera lá, velho. Tipo, perto da árvore lá, velho. Aí tem lá a gravação do Rafa todo desajeitado tentando passar pelo buraco. Não, velho. Aí, tipo assim, ó. O lugar onde estava a grade, o buraco da grade, olha que coisa tensa, velho. O buraco onde estava a grade tinha uma árvore na frente da câmera. Não dava pra ver quem passou ou não. Mas o meu colega, ele pulou a grade e eu passei pelo buraco. Eu que passei pelo buraco, não deu pra ser visto. Ele que pulou, identificaram o cara, velho. E aí, Chegou lá o diretor lá na sala. Pois é, tô sabendo aí que a galera pulou aí a grade pra educação física. Eu... Fudeu, caralho. Já comecei a ficar meio desesperado. Aí eu falei, caralho, velho, tomei no cu, velho. Que merda, velho. Pois é, eu queria que o Rafael Rodrigues me acompanhasse. Eu... Eu não sou Rafael Rodrigues, eu sou Rafael Araújo, saca? E Rafael Rodrigues era esse o outro colega meu, saca? Que tava comigo. Já, o meu, eu falei já, né? Do amigo e tal. Do Rafael. Aí. Amigo? Você chama isso de amigo? É, mas ele não me deu. Você deixou o cara se fuder sozinho, velho. Deixei, velho. Que amigão, velho. Ele não seria seu amigo se você fizesse o contrário. Se ele deixasse você se fuder sozinho, aí ele não seria seu amigo. Ele pode ser seu amigo, mas não sei se você é amigo dele, não, Rafa. É, exatamente. Não, velho, mas tipo assim, o cara falou e tipo, falou, mas chamou ele, mas tipo, não deu nada, saca? Agora, se ele. Ele que seria pai de me acusar. Véi, sério mesmo. Se as pessoas. Se a gente. Nós cinco aqui se envolvesse. Se a gente se envolvesse em merda. Eu não ia. Eu nunca ia deixar vocês falarem que vocês estavam envolvidos também. E nunca ia falar entre vocês. Porque é melhor um preso do que quatro. Porra, também teve um dia. Que eu, tipo, saí depois de uma prova lá, eu estudava ainda em Brasília. Aí eu saí depois de uma prova, a gente foi pro shopping e tal. Aí eu tava com o chapéu do Luigi, porque na época eu curtia essas porras. Aí tava eu lá com o chapéu do Luigi, todo retardado, conversando com os meus amigos. Aí uma galera do ensino médio, tipo, eu era aqui, da sexta série, sétimo ano. Aí eu passei do lado de uma galera do ensino médio, os caras, tipo, 2 metros, tá ligado? Sempre assim. E eu sempre fui baixinho, só hoje que eu sou alto, amém. Aí, eles passaram do meu lado e falaram assim... Chapéu ridículo. Aí eu fiquei meio puto, demorei uns 5 segundos assim. Quando eles estavam meio longe, eu falei, melhor que a sua cara. Caralho, olhando pra mim assim, como é, cara, eu. Fudeu. Eu comecei. Tá ligado quando você dá passos longos, mas não corre? Eu comecei, cara. E eles ficaram rodando o shopping, eu fiquei com medo, mas nada aconteceu, ainda bem. Graças a Deus tá tudo bem agora. Ainda tá vivo, né? Você tá aqui contando essa história. É verdade, cara, eu acho que. Porra, eu também... Cara, eu sou burro, moleque. Isso é o que importa. É, teve uma vez que aqui no condomínio, tinha uma casa, tipo, muito grande aqui, pá. E aí, de repente, começou a sobrevoar uns helicópteros aqui, tipo perto da minha casa. E aí, tipo, veio um camburão que deixou no condomínio, aqui na... Entrou no condomínio e falou pra gente não sair das nossas casas. Porra. Cara, aí eu falei, fudeu. Aí depois, beleza, o helicóptero foi embora e tal. Ficou toda uma situação tensa no ar. E o cara lá, o vizinho, foi preso, velho. O bicho era, tipo, traficante, bandido, tá ligado? A casa dele era aqui. Não, e uma vez que, tipo, bandidos entraram na casa do vizinho, aí, tipo, a polícia cercou a casa do cara, onde o bandido tava. Aí, tipo, meu pai foi abrir a porta do fundo pra ver a movimentação do povo. E o policial, quando meu pai abriu a porta, o policial meteu a arma na cara dele. Aí, tipo, caralho, fudeu. Aí, tipo, meu pai, não, eu moro nessa casa. Aí o policial, desculpa. Aí, tipo, caralho, mano. Tipo, aí sem querer ele atira, né? É, tipo, nossa. Mas seu pai falou, eu moro nessa mas casa. Mas eu moro falou, nessa eu casa. Eu moro nessa casa, eu juro, eu juro. Não, mas eu moro nessa casa. Não, meu pai falou, desculpa. Eu moro nessa casa. Isso aí é segurança, tipo, o que é. Por isso que se um ladrão quiser pagar uma de que mora também, é só ele demonstrar segurança. É, pô. Tipo, igual, sei lá, um impostor, assim, o bicho fala. É. Eu moro nessa casa. Moro nessa casa. E essa arma é minha. Tipo, aí já... Eu moro nessa casa. Aliás, eu sou seu chefe, tá demitido. É, tipo... Mas, enfim. Caralho. Bom, galera, vamos encerrando o cast. Encerrando o cast de fodeu, isso mesmo. E galera, não se esqueça, comente, beleza? Se você gostou do cast, diga a situação que você já pensou, aquela palavrinha mágica, fudeu. Isso, conte sua situação aí nos comentários. Não se esqueça de twittar, curtir no Orkut. E só, né? É só isso. Vamos terminando por aqui, galera. E fiquem ligados por causa da promoção da Game Company, né? Isso, fiquem ligados. Vai sair dia 9 do 9. Opa, já saiu. Isso. E pode sair a qualquer momento, então. Isso. Tu fique ligado, porque a qualquer momento você pode ser o premiado e levar esse grande PS-Pre. Esse PS-Pre, que? O que, Matheus? Ô, Matheus, sério mesmo, isso é uma negação na divulgação, hein, velho? Levar esse grande PSP pra casa. Isso. Isso, clica aí no Twitter do caramba que a gente vai retweetar se a Game Company falar lá que quem ganhou o PSP, beleza? E é isso daí, vamos encerrando por aqui, galera. Hasta la vista, fui!